sol quente. E os mistérios? Minha arma é o repente, sempre queimando no lampião. Outra narrativa, nova dimensão. É um nordeste futurista. Guardiã da cantaria, compromisso na missão. Existo na luz do dia, corpo fora do padrão. Guardiã da cantaria.